pássaro de fogo. O pássaro de fogo. Siqueirão. Ninguém Siqueira, no comando do seu Siqueirão, o pássaro de fogo da saudade. Não consigo viver assim, tão distante de quem? De quem tanto eu amo, que é você. Minha paixão, quanta falta você me faz. DJ Siqueira. Se eu fosse você, eu voltava pra Siqueira. Voltava assim. Abraçando com carinho aí todos, curtindo essa festa bonita. Abraçando aí a Ciane Marques e o nosso grande amigo Nonato, rei do Cascalho, viu? Já por aqui, curtindo o nosso Siqueirão aqui no Vermelhão, hein? Alô, Sevilha! Para recordar. Minha amiga Paula Saudade também por aqui. Olha só, a volta que faz o anzol, meu irmão. Ela e o Mauro Risadinha. Agora vai te meter em briga de marido e mulher, vai? Minha paixão, não consigo viver assim, tão distante. Me disseram que tu é gostoso demais, me convida pra tomar uma contigo, vai. Minha paixão, quanta falta você me faz. Se eu fosse você, eu voltava pra mim. Daiane, também a Priscila, as seguidoras do Siqueirão, viu? Obrigado. Nossa amiga Carmen e a Lene, a equipe Castanheira. Chegamos onda, hein? Obrigado aí. Toda a família La Traviata aqui comigo aí, ó. Todo amor que eu tenho em mim, a você vou entregar. Eu preciso dos teus. Olha o homem pedra, minha irmã. Eu preciso te amar. Alô, Brenda. Cuidado com esse cara, viu? E olha que ele tá no cio, viu? Cuidado. Siqueirão, o pássaro de fogo da saudade. Quero viver contigo sempre e te amar. Quero você. Meu grande amigo Neguinho, ele é a massa das comidas típicas, lá da Orla de Coraci, lá da curva, da Orla de Coraci. Alô, Cláudia. A Cláudia é seguidora, viu? Beijão carinhoso. Valeu. Obrigado. Bora recordar agora. Só na manha da aranha, meu irmão. Só na qualidade. Segura! Todo amor, meu bem, que eu tenho pra te dar é muito sincero, é algo demais. Sentimento forte que meu coração já não tem mais paz. Todo amor, meu bem, que eu tenho pra te dar é muito sincero, é algo demais. Sentimento forte que meu coração já não tem mais paz. Eu conheço amigo André, tava envenenado, hein? Você é a coisa. Ele, a Fernanda, a Renata. A Renata Suriname, hein? Olha aí, Doguinho. Me deixa mais louca com um beijo na boca, meu bem. Só pra disfarçar. Me chama benzinho. Maurício! E a Edna da. Agora, com certeza, ela achou o caminho. Ela tava perdida. Chama benzinho. Agora ela achou o caminho aí, olha. Carinho, que serei só sua demais, ninguém. Olha, Edna. Valendo. Quando fico só pensando em você, sinto que o tempo para mim parou. Mas sinto que é forte esta louca paixão. Que está maltratando o meu coração de muito amor. Já não tem mais paz. Todo amor, meu bem, que eu tenho pra te dar. Meu amigo Júnior, da ADA. É algo. Os amigos dos amigos aí. A galera lá do Benguí. Hoje curtindo, aproveitando essa festa maravilhosa, hein? Obrigado, viu? Valeu, Júnior! Você é a coisa mais linda que me aconteceu. Me deixa mais louca com um beijo na boca, meu bem. Fala, meu pássaro. Assim, ó. Me chama, beijinho, me faz um carinho. Que serei só sua e de mais ninguém. Saudade. Saudade. Saudade. Me chama, saudade. Beijinho, me faz um carinho. Amor que a gente faz. E a gente faz. É uma delícia, né? Parece que o mundo foi feito só de paz e luz. Eu mexe. Fico sem te ver. E bate uma saudade. Uma chiqueira. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor agradecer a Deus. Marcela Pernil, ela é a Railana, hoje curtindo o nosso Siqueirão, viu? Nós estamos aproveitando que o Siqueirão, sábado, domingo e segunda, não vai estar em Belém, viu? A gente vai pra turnê no Marajó e elas estão aproveitando, viu? A Marcela Pernil e a Railana. É. Olha só! Sem você, e viver! Viver sem você, eu já não consigo mais. E você sem mim, também não vive jamais. É amor sem fim, entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim, entre você e eu. Só resta. Bora curtir o pássaro de fogo assim, olha. Carlos e a professora Lindalva. Onde andará? Onde andará, hein? O meu grande amor Siqueirão, que foi pra bem longe, não mais voltou. E eu fiquei só da tristeza. Eu já segui o meu coração, tentando encontrar a minha paixão e viver com a luz da beleza. Segura! Eu já guardei milhões de beijos pra dividir com teus desejos. Olha o Deep! Meu bem, vem ser feliz. Para Deep! Tudo que a gente quis me espera. Eu já guardei milhões de beijos pra dividir com teus desejos. Volta, meu bem, vem ser feliz. Legal, hein? Tudo que a gente quis, tudo espera. Amigo Dimas, a equipe delícia por aqui, viu? O Dimas aí e a Priscila. Alô, Caio. Pai d'égua, né? Onde andará? O meu grande amor. Macho não, que foi pra bem longe. Cadê, hein? Longe não mais voltou. Bora, Caio! E eu fiquei só da tristeza. Acho que marcando encontro. Eu já segui o pano, o meu coração, tentando encontrar a minha paixão e viver com a luz. Nosso amigo Antônio da TV Cultura. Sua esposa Val. Eu já guardei milhões de beijos. Valeu, Antônio. Pra dividir com teus desejos. Volta, meu bem, vem ser feliz. Nosso amigo Paulo de Tarso. Ele é a sua morena. Alô, Simone. Valeu. Obrigado. Todo mundo curtindo o Siqueirão, hein? Fala, saudade. Ela falou, Siqueira. Vai entender o coração dos homens. Nosso amigo Mauro Risadinha tá de volta. Abri a janela, o sol nasceu. Abri a janela, o sol nasceu. Oi? Um novo sentido. De quê? De iluminar. Sucedeu o seu jeito simples de me conquistar. Se você ainda me ama, ainda me ama. Tem momentos tão felizes pra nós dois, pra depois. Quantas vezes você me chama, você me chama. E um sorriso esperando pra depois, pra nós dois. Eu, na oportunidade, quero daqui mandar um abraço especial ao meu grande amigo Flávio Love, o homem que, na verdade, aí representa, com certeza, aí toda a família lá Traviada, viu? Ele que passou por uma intervenção cirúrgica passou por uma cirurgia essa semana, está se recuperando, e nós daqui do Siqueirão estamos desejando aí a recuperação do nosso grande amigo Flávio Lopes. Que Deus dê logo a sua recuperação e que ele muito em breve esteja reintegrando novamente toda a família lá Traviada, viu? De rocha. Alô, Flávio Lopes! Com seu jeito simples de me conquistar, de me conquistar. Se você ainda me ama, ainda me ama. Tem momentos tão felizes pra nós dois, pra depois. Quantas vezes você me chama, você me chama. Saudades, cadê ele, hein? Ele falou, Siqueira, a mulher mente uma vez, mente duas, mas na terceira o cara se liga, viu? Ele não acredita mais. Não acredito em mais nada do que você diz. Bora, mentirosa! Porque você já mentiu demais pra mim. Um abração do Gerson Braddock, tido como a voz das aparelhagens do Brasil, pro meu amigo Siqueira. Esse sim, quando toca, todo mundo sai do chão. Um abraço, Siqueira! Recordar assim, vai. Não acredito em mais nada do que você diz. DJ Veraldo, saudade, meu irmão. Porque você já mentiu. Ele e o professor Bruno, hein? Professor Bruno nunca mentiu. Você usou e abusou do meu coração. Pela primeira vez, me digo não. Agora você quer voltar, jurando amor pra mim. Mas não adianta, porque já lhe conheço bem. Você não acreditou na minha paixão. Pela segunda vez lhe digo não. Não deixo mais você brincar comigo. Lhe dei amor e pra você nem fui amigo. Você fez do meu coração o que bem quis. Siga seu rumo e me deixe tentar ser feliz. Os vigaristas! Os vigaristas, Sati aí. Obrigado, viu? O nosso pássaro de fogo, também um baixinho aí do cordeiro, o rei do amendoim, meu irmão. Siqueira, o pássaro de fogo da saudade. Siqueira, não deixo mais você brincar comigo. Lhe dei amor. Você nem fui amigo. Você fez do meu coração o que bem quis. Siga seu rumo e me deixe tentar ser feliz. Você fez do meu coração o que bem quis. E a gente recordando gostoso assim, olha. Se você quer partir, vai. Pode ir embora, eu não vou chorar, não vou te dar. Amigo Júnior, da DA, mas é e o Alaf, curtindo o Siqueirão, valeu, meu irmão. De ver chorar os meus olhos, Siqueirão. Tua partida, Siqueirão. O pior já sofri, te amei e não. Siqueirão. Afastado amor, respeitei os teus sonhos, mas os meus se perderam. O que restou do que dei, infelizmente você destruiu. A ingratidão pede afeição, como você me perdeu. Visto o teu amor, o nosso amor, infelizmente não deu. Você não quis me realizar e preferiu me abandonar. E agora? Tudo acabado, sonhos desfeitos. Tudo acabado, sonhos desfeitos. Já sofri, te amei, não fui amado, mal pagado o amor. Respeitei os teus sonhos, mas os meus perderam. O que restou do que dei, infelizmente você destruiu. A ingratidão perde a afeição, como você me perdeu. Fiz do teu amor o nosso amor, infelizmente não deu. Você não quis me realizar e preferiu me abandonar. Tudo acabado, sonhos desfeitos. Tudo acabado, sonhos desfeitos. Sei que de tantas que eu fiz, você foi infeliz e sentiu desprazer. Sei que estava errado. Para meu pássaro! Seguirão, hein? Mas a minha vida mudou. E aí? E meu amor aumentou. Se você está sem amor, volta pra mim. Mas a minha vida mudou. Aí, Paula. E o meu amor aumentou. Acredita. Se você está sem amor, volta pra mim. Tomar um risadinha pra Paula Saudade. Abraço a Elda também, a Cássia, a Fofinha, a Pamela, o Wagner e a Luciene. Toda a família na Traviada. Alô, Elda. Cadê o Flávio? Sei que de tantas que eu fiz, oxi, que eu fui infeliz. Eita, que o Lipe tá elétrico, meu irmão. A primeira festa é assim, meu irmão. Depois ele vira zumbi. Segura! Pra me satisfazer. Embora tudo tenha seu preço, eu sei que não me aqui no Sevilha, assim, ó. Vamos lá! Duvido tu voltar. Volte correndo. Se não der pra vir correndo, vem andando, tá valendo. Um sonhador, na vida vou vivendo sozinho. Só no pisca-pisca agora. Quero ver. Toda toda a minha vida esperei você chegar. E a decepção era não ver você voltar. Pra quem? Pra mim. Mas por favor, escreva-me. Nosso amigo Flávio! Não tem nada com isso. Que seja Flávio e a Josi. É bem melhor você dizer. Alô, Josi! Mas meu bem, eu não digo. É, Luan. Meu assunto é só com você. Bate o tempo e o juízo. Eu preciso só saber. Eu te juro, eu não minto. E a vida é nada sem você. Meu amigo Flávio, taxista. Tava dando um tempo, porque na verdade o cara não para, né, meu irmão? O cara só dá um tempo. Ele, a Josi. E o pequeno Riquelme. Olha só! Oh, meu amor, volte correndo. Um sonhador, na vida vou vivendo sozinho. Toda minha vida esperei você chegar. E a decepção era não ver você voltar pra mim. Mas por favor, escreva-me. Não tem nada com isso. É bem melhor você dizer. Mas meu bem, eu não digo. Meu assunto é só com você. Bate o tempo e o juízo. Eu preciso só saber. Eu te juro, eu não minto. E a vida, e a vida é nada sem você. Amigo Nipe, família Alteração. Vamos lá, meu filho, assim agora. Dando uma acelerada, vai. Vai, vai. Desisto. Desisto. Eu já não tenho mais por você. Vai ser difícil de te esquecer. Mas pelo menos vou tentar. Quem sabe um dia a gente volta a se ver. E a saudade vem nos dizer que é tarde pra se amar. Viver é sonhar. Envenenada de coração, viu? Alô, Fernanda. Oi. Alô, Renata. Hoje curtindo aqui no Vermelhão. Valeu. Boa. Carinho, alegria e dor. Chiqueiro. Mas pra esperança, se você não cansa, nunca de me magoar. Até meu coração, já vi que é ilusão. Você se apaixonar. Eu desisto. Eu já não perdi mais por você. Vai ser difícil de te esquecer. Mas pelo menos vou tentar. Quem sabe um dia a gente volta a se ver. E a saudade vem nos dizer que nunca é tarde pra se amar. Oba! Viver é sonhar. Vamos lá! vermelhão. E você, muito me amou. Meu corpo, eu te dei. E pra mim você se entregou. Agora. Agora você vive outra realidade. Foi só deixou saudade. Esqueceu o nosso amor. Nem sequer pensou nos nossos filhos. Inocentes que não entendem. Por isso eu choro, choro, choro por você. Choro por nós dois. Eu choro por tudo que a gente lutou e não conquistou. Choro por você. Choro por nós dois. Eu choro por tudo que a gente lutou e não conquistou. Por isso eu choro. Abraçando com carinho toda a galera que curte o Siqueirão, hoje aqui no Sevilha, hoje aqui no Vermelhão, viu? Abraçando aí o DJ Bruno, bora Bruno! Salamânia! A Luciane! Olha quem chegou aí, olha! A Araceli e o Anderson, meu irmão! Bora Brenda! Meu corpo, professor Bruno, né? Eu te dei. Você é danado, meu irmão! E pra mim você se entregou. Bora, Veraldo! Agora você vive outra realidade. Pois só deixou saudade. Esqueceu o nosso amor. Nem sequer pensou nos nossos filhos. Senhora! Inocentes que não entendem. Nosso amigo Maurício aí, com certeza, hoje curtindo essa festa bonita, ele e a Edila. É. Hoje ele fez greve só pra vir curtir o Siqueirão. Choro por nós dois. É. Eu choro por tudo que a gente lutou e não conquistou. Choro por você. E a gente fazendo gostoso, hein? Vamos lá. Que delícia! Quero ver! Siqueira. Te amo demais, te amo demais. Abri de tudo pra lhe tirar da minha vida, mas não tem jeito. Só você é a pretendida. Desse coração que é o seu amante, que não sabe lhe esquecer um só instante. E aí? Se lhe deixo muito triste, Júnior! Fico a chorar, a desesperar. Júnior GDP, meu irmão. Tá na área, cadê a Nice? Alô, Nice. Quando a gente briga, correndo eu vou. Nossa paz, senhora. Porque não vivo meu bem sem você. Te amo demais. Pior que é assim mesmo. Quando a gente briga correndo, eu vou lhe pedir. Nossa paz, porque não vivo meu bem sem você. Te amo, eu também te amo. Te amo demais. Oi. Te amo demais. Oh, I love you, mon amour. Alô, Carmen. Equipe Castanheira, valeu. E eu te amo. Te amo demais. Te amo demais. Infelizmente aí a despedida aí do professor Bruno e o Bruno Galvão. Em breve a gente vai se encontrar no futuro, hein? É isso, professor Bruno. Minha vida, mas não tem jeito. Eu, hein? Baixo da madeira, meu irmão. Só você é a pretendida. DJ Siqueira. Desse coração que é o seu amante. Na verdade, professor Bruno vai fazer uma viagem, né? Ele vai fazer uma viagem e na verdade não tem data pra voltar, viu? Mas vai levar muita saudade daqui. Alô, professor Bruno! Desesperado, morrendo, querendo pra você voltar. Quando a gente briga, correndo, eu vou lhe pedir nossa paz, nossa paz. Porque não vivo meu bem sem você, te amo demais. Quando a gente briga, correndo, eu vou lhe pedir nossa paz, nossa paz. Porque não vivo meu bem sem você, te amo demais. Saber quem inventou dinheiro, eu quero é gastar, meu irmão. Segura! Égua Brenda, como é lindo o seu corpo nu. Como é lindo o seu corpo nu. Tem uma ferrada de carapanã. Todo lindo de norte a sul. Já umas e outras aí. É igual aquelas pupunhas. Tua boca, só pira. Sabor de mel. Olha pra mim que eu olho pra ela. Tua pele, pedaço de céu. Cala a boca, cagueta. Os teus cabelos são as ondas do mar. E os teus olhos têm o brilho do sol. E o corpo todo tem perfume de flor. Oh. Eu vou chorar. Não chora. Se você se for. Alô, Fernanda! Não, não se dá. Olha, a Renata fez uma chapinha hoje. Vai! Não se dá, meu amor. Chiqueirão. Não se dá, meu amor. Olha, meu pássaro! Você é a coisa mais linda desse mundo. Sem você eu não sei viver. Não se vá, não se vá, meu amor. Se vá, amor. Segura a Sevilha, segura vermelhão. Assim, ó. O teu sorriso me faz delirar. As tuas pernas me fazem sonhar. Quero teus braços. Amigo Rodrigo da Sky. Alô, Rodrigo. Eu vou chorar. Assim, ó. Se eu te perder. Quero amar você. Mauro Risadinha falou: Siqueira, tem hora que eu não entendo essa mulher. É. Uma hora doce, uma hora amarga. Mas eu amo essa mulher, cara. Às vezes eu te acho tão complicada. Não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor. Tinha um coração que nunca sofre pra ter você. Bora, Sevilha! Se eu não te vejo, fico a suspirar. Imaginando. Imaginando onde você está, se está pensando. Pois quero que saibas que em ti não paro de pensar. Sem seu amor eu vou ficar nas nuvens. Não me deixa, meu bem, não me ilude. Vem me abraçar, aquece meu coração. Não me deixa nessa solidão. E acende o fogo dessa paixão. Quero te amar, conforta essa emoção. Você está curtindo, eu ainda quero mais. Música. Às vezes eu te acho tão complicada. Não consigo entender o que nos afasta e só aumenta a dor de um coração que muito sofre pra ter você. Se eu não te vejo, fico a suspirar, imaginando onde você está, se está pensando. Pois quero que saiba, mas que a gente não pode de pensar. Bora, Sevilha! Se seu amor eu vou ficar, mas não. Hoje no Vermelhão, Siqueirão, fazendo gostoso. E a família curtindo, hein? Aí o Vando, o Alaf, também o Júnior. Galera ADA aí, os amigos dos amigos. E aí do Pet Shop, Robertos, Robertos Pet Shop. Olha aí, doguinha. Seu amor, eu vou ficar nas nuvens. Não me deixa, meu bem, não me ilude. Vem me abraçar, aquece meu coração. Bora, meu pássaro! Não me deixa nessa solidão. E acende o fogo dessa paixão. Quero te amar, conforta essa emoção. DJ Siqueira, Siqueira. DJ Rafael. Eles fazem a sua alegria no Pássaro de Fogo. E que tal a gente dançar agarradinho agora, hein? Pra ficar no CD. Bem agarradinho. Olha só. Notório diz que uma linda canção. Um drink no afã de mexer no chão. Pode até nascer um grande amor entre nós. Tal qual a flor que brota no meu jardim. Com formosura linda e meiga assim. Você é a rosa de pureza sem fim, meu amor. Então, tá bem, o Peru e o Tarcísio aí da parceria Construção Civil, viu? Obrigado, meu irmão. Hoje recebi aí, com certeza, a solicitação de um pedido musical. Minha amiga Márcia, a esposa do Neguinho, ela falou: Siqueira, eu queria oferecer uma música pro Neguinho, vai. E essa é pra ficar no CD, viu? Tá aí, ó. É mais linda a vida se existe amor. Tem mais cor na paisagem se existe amor. É bonito envolver-se por inteiro com alguém. O Neguinho e a Márcia. Com amor. Aí, André! Aperta que ela gosta. Aperta que ela gosta. É mais curto o caminho se somos dois. mais fácil entregar-se quando há calor. É melhor perdoar e estender a mão, amor. É melhor. É melhor. E por amor. Por amor. Por amor. É fácil renunciar a tanta coisa porque eu passei. Por amor. Você pode fazer sempre um amigo e esquecer a dor. Por amor é mais fácil vencer a solidão. Com amor você pode ganhar meu coração. É mais doce um beijo, mas existe amor. Gastonete Case. Tem mais luz, o sorriso. Curtindo o nosso Pássaro de Fogo, hein? Existe amor. Obrigado, tá bom? Valeu! São brilhantes os olhos quando olham tudo com amor. Amigo Gil. Alô, Gil! Amor, homem do Pirata Som, lá de Coraci, cara. Por amor, por amor. É fácil renunciar a tanta coisa porque eu passei. Por amor, meu irmão. Por amor, você pode fazer sempre um amigo e esquecer a dor. Nossa amiga Lene Cabeleireira, junto com o André da Van Envenenada, viu? Legal. Com amor. Com amor você pode ganhar. Eita, música pai d'égua. O sol que vai sumindo no horizonte, um dia que passou. Como a nuvem que escondeu o céu azul, no vento que soprou. Como um barco que sem rumo se perdeu. Aê, Paulo de Tarso. Preciso teu carinho pra viver. Tenho verso, mas não tenho respiração. E a música? A música é você. Se você soubesse o jeito que eu escolhi, voltava pra viver. A Lene Cabeleireira aí, olha. E quem sabe no desejo desse amor. Ela que deu trato. Ela deu trato aí no visual da Renata hoje. E quem sabe se você lembrar de mim, do jeito que eu me lembro de você. Eu queria acreditar. Segura! Pra poder viver. Quer chorar, Bill? Chora. Oh, oh, oh, deixa me chorar. Ilusões perdidas. Uma vez eu vi o Bill chorando lá no Tauari, lá no Tauari, meu irmão. Deixa me chorar. Chorou? Pelo nosso amor. Chora. Oh, oh, oh, deixa me chorar. Ilusões perdidas. Eu nem devia te falar do jeito que eu falei. Mas o amor é muito grande pra guardar sozinho que eu sonhei. Eu queria te tocar no coração como a chuva quando toca a plantação. Tenho tudo pra viver. O que é que falta? Falta só você. Mais só uma sequência, vai. Segura. Por causa de você, eu descobri que eu podia ser feliz. Engraçado quando a gente quer. Contigo eu aprendi que quando a gente quer, amar pode dar certo. Com certeza. Por causa de você, eu dividi por dois a dor e o prazer. Professora Lindalva. Alô, Zé Carlos! Por causa de você, às vezes eu chorei. Chorei. Do medo ao desatino, tudo eu já provei. Você abriu a porta pra ilusão entrar. Falando de um tesouro fácil de encontrar. Por causa de você, o mundo faz sentido. O meu melhor segredo eu te conto ao ouvir. Amor, eu descobri que gosto tanto de você. Quanto? Quanto eu gosto de mim. Girou! Vida, vida, virou, a roda girou e você chegou na minha vida. Olha só. A linha do destino a gente traça. Por teu amor não há o que eu não faça. Vida, vida, virou, a roda girou e você chegou na minha vida. Meu bem, eu só queria te dizer que eu não me arrependi de amar você. Vamos, meu pássaro! Vida, vida, virou a roda, girou e você chegou na minha vida. A linha do destino a gente traça. O teu amor não há o que eu não faça. Vida, vida, virou a roda, girou e você chegou na minha vida. Meu bem, eu só queria te dizer que eu não me arrependi de amar você. São Bruno, meu irmão. DJ Veraldo Saudades também, meu irmão. Os amigos lá de São Francisco. Aqui, ó. Nem me avisou porque tinha aqui. E eu? Eu fiquei tão triste, quase que morri. Foi difícil, eu confesso. Não. Esqueci. Abraçando aí o Márcio, junto com o Nonato, o Rei do Cascalho e a Ciane Marques. Safadões e meninas que não querem prestar aí, olha. E a gente já fazendo nossa transmissão ao vivo. Hoje aqui no Sevilha, hoje aqui no Vermelhão, olha aí, ó. Bora, Galo! Calcinha já tá na área também, meu irmão. Valeu. Não. E o Bill recordando, hein? O Bill falou, Siqueira. Poxa, hoje acabou a novela Gata Comeu. Olha aí, Doquinha. Tá ligado, né, meu irmão? Vai! Ajô penteado. Segura! Bora, Servilha! E acabou na praia. Vai! Olha o pássaro. Ela tem um jeito de andar. Só pra vento, só pra o vento. Maravilha! O cabelo esconde o seu olhar. Só pra o vento, só pra o vento. Eu me lembro da primeira vez. Eu sempre vou lembrar. Me encontra o vento na beira do mar. A grana vai envenenada, meu irmão. Só pra o vento, só pra o vento. Chama o sol e dança ao luar. Só pra o vento, só pra o vento. Ela sempre jura que talvez um dia vai voltar. O seu movimento lento de chegar. Vamos! Clailson, Clailson Sound, toda a família lá traviada, hein? É o Clailson Sound que tá aí, é? Pô, tu já mudou o nome do cara, meu irmão? Nosso amigo Elias, o Elias Saudade, o rei do lanche. Olha, Elias, por onde anda esse caceteiro? Meu nome Pedra. Fiz uma canção só pra lembrar. Só pra vento, só pra vento. Tudo que eu quero está no vento. Só pra vento, só pra vento. Tenho um segredo. Romato, rei do cascalho, obrigado, Romato. Valeu, Ciane. Alô, Marcela Pernil. Cadê a Railana, hein? Railana, faz assim. Não maltrata quem te ama. Vamos lá! Mauro Risadinha e a Paula Saudade. Obrigado, viu? Fazendo assim, vamos lá. Dessa saudade de você. Como dói. Tá doendo em mim. Bora, Flávio! No alto da serra. Alô, Josi! Eu fiz essa canção de amor. Será que já tem outro Riquelmezinho aí? Nos nossos momentos. Ei! E nas asas do meu pensamento. Vai! Torna meu sonho assim. Olha a saudade aí, olha. Saudade quando invade o peito. Chuva fina é temporal. Perdoa essa minha insensatez. Fica comigo de vez. Por favor, não vá. Alô, Nise. Não vai embora. Amiga Nise, a japonesinha do Siqueirão. E o Júnior GDP, meu irmão. A minha alma chora. Para, Júnior! Amor doce. Amor. Cadê o Júnior ADA, hein? Não vai embora. Já foi? Não leve o meu sonho azul. Alma chora, amor, doce amor. Quero ver! Pássaro de fogo da saudade. Eu essa canção de amor pra falar dos nossos momentos. E nas asas do meu pensamento torna meu sonho assim. Saudade pode invadir o peito. Quero daqui mandar um abraço aí o Luiz, a sua esposa Rose, lá do céu, lá de Souro e Marajó, viu? Junto com o Gil e a Rose, aí do Pirata Som. Por favor, não vá, não vá embora, não leve o meu sonho assim. A minha alma chora, amor doce amor. Bora fazer gostoso assim. Nas noites caladas, ainda amada, floralada, além do tempo, meu pensamento conduzindo a voz do não. Minha poesia se perdeu no meu penar, fiz então a alegria. Só estou na mente de um poeta que ele não. Esse mundo que é doeu e faz doer. E dá pra doer. E dá pra doer. Dá pra doer. Dá pra doer. Dá pra doer. Dá pra doer. Dá pra doer. Nesse final de semana a gente vai fazer uma turnê no Marajó. Hoje, sábado, o aniversário de Ponta de Pedras. Todo mundo convidado para atravessar para o Marajó, para curtir um siqueirão por lá, viu? O aniversário de Ponta de Pedras, a cidade de Ponta de Pedras recebendo pela primeira vez um siqueirão, viu? Domingo em Jararaca, município de Ponta de Pedras. E na segunda-feira, o feriadão, 1º de maio, o nosso siqueirão no Camaródromo, lá em Moaná, viu? Vem de mora. DJ Rafael, eles fazem a sua alegria no Pássaro de Fogo. Uma lambadinha só pra fazer a onda assim, vamos lá. Alô, Paulo de Tarso. Alô, Simone. Metendo ficha, metendo ficha. Só no caqueado. Bola de pedra. Se partir de um Mercedes, São Francisco do Pará. E a gente convidando aí para próximo sábado, o nosso Siqueirão, dia 6, sábado, dia 6 de maio. A gente vai para a cidade do Montenegro em mais uma grande festa com o nosso Pássaro de Fogo, hein? 20º baile da saudade do Otávio. E essa é a tradição em São Francisco do Pará, viu? O nosso Siqueirão vai estar por lá. DJ Everaldo, DJ Jonas vão estar por lá também com a gente, dando pontapé inicial. Vai ser legal, viu? Obrigado, meu irmão. Obrigado. Siqueirão. De fogo da saudade. Fala, Gleison Sound. Cadê a Valéria, hein? Noelda, olha que chegou. Olha o Belu! O Parimadão.